uma congestão cerebral. E ali fica 4 meses imobilizado, praticamente. Recebe quase que diariamente inúmeras pessoas que vêm ali despedir-se daquele homem iluminado, generoso, que jamais deixou de atender o necessitado. Até vão ali e vendo que sua família passa por inúmeras dificuldades financeiras, desde aquelas pessoas mais pobres aos mais abastados, colocam debaixo do seu travesseiro algumas moedas, algumas cédulas, para suprir as necessidades inadiáveis da sua família. Morreu pobre, mas rico de amor, rico de exemplo para todos nós. Bezerra de Menezes é recebido no mundo espiritual. Conta-nos o livro de Sueli Caldas Schubert, O Semeador de Estrelas, a narrativa de que Bezerra de Menezes desperta no mundo maior ao lado de irmã Celina, mensageira de Maria de Nazaré, e escuta centenas de vozes cantando e chamando o seu nome. E ele pergunta: irmã Celina, quem são essas pessoas que estão aqui chamando o meu nome? Bezerra, estas pessoas são as centenas de espíritos que você atendeu anonimamente, sem perguntar o nome, sem perguntar o porquê. Aqueles espíritos você auxiliou também na doutrinação, dialogando como doutrinador na Federação Espírita Brasileira. São aquelas pessoas que você atendeu como sendo o médico dos pobres, que vem aqui prestar a justa homenagem ao seu benfeitor. Então, meus amigos, essa é a narrativa de Bezerra de Menezes, que prossegue no mundo espiritual, auxiliando muitas pessoas. Divaldo Pereira Franco diz que ele é extremamente querido, que nas suas viagens internacionais, falando na França, em Portugal, sabe que o espírito Bezerra de Menezes é aclamado junto com a sua falange de trabalhadores em toda parte, na Suíça, na Suécia, na Noruega, nas regiões longínquas da Ásia, na África do Sul. O nome de Bezerra de Menezes é sempre lembrado e convocado para o auxílio aos necessitados. E narra Francisco Cândido Xavier que no dia 11 de abril de 1950, quando se completaram 50 anos do desencarne deste apóstolo do Espiritismo, uma grande reunião acontece no mundo espiritual. Cerca de 5 mil espíritos encarnados e desencarnados se reúnem no anfiteatro com a construção, lembrando-se os templos gregos. Entidades luminosas ali estão presentes para prestarem homenagem ao cinquentenário de trabalho no mundo espiritual de Bezerra de Menezes. Ele entra naquele recinto, meneando a cabeça, dizendo: eu não mereço, eu não mereço, sendo acompanhado por sua esposa, alguns dos seus filhos. E naquela festa de luz, toma a palavra, sobe à tribuna Léon Denis, o continuador das obras de Allan Kardec, o filósofo francês, e com seu verbo caloroso, com seu coração inundado de amor, fala da mensagem e da vida de Bezerra de Menezes, fala-nos de Jesus, e que são como bátega de luz, são derramadas uma chuva de luz sobre toda a plateia. Em seguida, Manuel Viana de Carvalho, o tribuno de Icó, cearense também, sobe e fala para ao público presente, em nome do movimento espírita brasileiro, Jacques Léon Denis.